funciona se ela acorda. Hoje é dia de baile e ela vai à forra. Chegou fim de semana e o bonde dela tá formado. Ligou pras amigas, esqueceu do namorado. Escolhendo sapatos há mais de uma hora. Os mais caros da vitrine são aqueles que ela adora. Vem já curte dançar até o dia amanhecer. E sabe o que ela faz se por acaso o pé doer? Vou dizer. Ela desce do sol toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do sol na boate, no AP ou na favela. Ela desce do sol toda vez que ela desce do salto. Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo. Ela desce do salto toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do salto na boate, no AP ou na favela. Ela desce do salto toda vez que ela desce do salto. Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo. Já que desceu do salto é pra dançar. Ao som das quebradas ela vai se jogar. Autoestima no ar e sem preconceito. Eu gosto quando ela coloca a mão no joelho. Bate o pezinho no chão, mexendo seu corpo bem no pancadão. Vem com nós que a noite inteira hoje vai ser curtição. Recalcada quando vê seu pé no chão vai criticar. Deixa elas falar. Ela desce do sol toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do sol na boate, no AP ou na favela. Ela desce do sol toda vez que ela desce do salto. Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo. Ela desce do sol toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do sol na boate, no AP ou na favela. Ela desce do sol toda vez que ela desce do salto. Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo. Ela desce do salto, lugar subir na minha mente. Desfila que nem rainha e deixa o negão contente. Ela desce do salto, aí a chapa fica quente. Chama amiguinhas e baixa caxanga, e a festinha minha gente. Ela desce do salto, o ambiente fica em chama. Convoca as parceiras, não marca bobeira e sobe na minha cama. E ela é que botranca, só desce pra não tirar. Com um jeito meio sacança, só se desce, mas quando eu vou. Ela desce do sol, toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do sol, na boate, no AP ou na favela. Ela desce do sol, toda vez que ela desce do sol. Eu piro porque ela desce do salto, mas nunca perde o estilo. Ela desce do sol, toda vez que sai com as amigas dela. Ela desce do sol, na boate, no AP ou na favela. Ela desce do sol, toda vez que ela desce do salto. Eu piro porque ela